Front na Transamérica. Momento blá blá blá do programa, sei que você já estava com saudade, né? Quadro Engana que a gente gosta, com a trilha de fundo mais enganosa do sul do mundo. Ouve aí! E tem tanta coisa para comentar que a gente não sabe nem por onde começa, né? A senadora Gleisi Hoffmann, por exemplo, ela fez um baita de um discurso no Senado criticando ali as posturas dos demais senadores, a corrupção, as medidas contra a população, enfim, um baita de um discurso mesmo, sensacional, ó, para aplaudir de pé. Mas, caramba, como é que é o nome dela mesmo? Gleisi Hoffmann? A Gleisi que foi citada em 1001 denúncias nos escândalos recentes? Pô, aí complica, né? Não dá nem pra compartilhar, pô. E essa aqui também é de um surrealismo ímpar. Sabe qual foi a medida adotada pelo Michel Temer após o rolo todo envolvendo o fato de ele ter sido gravado pelo empresário Joesley Batista numa conversa aí tarde da noite na residência oficial e fora da lista de compromissos oficiais e visitantes? O lógico seria que ele parasse de ter esses encontros paralelos, certo? Mas não. A medida adotada foi determinar que os visitantes sejam revistados para evitar que usem celulares ou dispositivos para gravar conversas. É o Brasilzão, né? Sobe a trilha! Outra situação complicada da semana foi a envolvendo o jornalista Reinaldo Azevedo, que teve uma conversa particular com a irmã do Aécio Neves, né, que era uma das suas fontes, divulgada com autorização da justiça, mas, peraí, né, o sigilo do jornalista em se tratando de fontes não é garantido por lei? Porque um detalhe, a conversa em questão tinha conteúdo completamente irrelevante, ficando a sensação de que foi divulgada só pra ferrar com o Reinaldo, em especial, né, no trecho em que ele fala mal da revista Veja, onde era colunista. Tipo, não vou dizer que não concordo com nada, mas não concordo em praticamente nada com o que comunicadores, né, como o Reinaldo Azevedo costumam dizer. Mas olha, daí a fazer o que autorizaram a fazer com ele, dando a entender que a mensagem é ainda maior, né? Uma espécie de intimidação aos demais profissionais da imprensa. Olha, aí parece que a coisa foi longe demais, não foi? Longe demais também foi o quebra-quebra durante o protesto de quarta-feira na Esplanada dos Ministérios, gerando reações generalizadas de rechaço ao vandalismo nas rodas de conversa e também nas redes sociais. Aí eu pergunto a você, deixando bem claro que eu não sou a favor da violência e você nunca aí vai me ver quebrando algo na rua, né? Por um acaso, desviar dinheiro, superfaturar obras e encher os bolsos com o dinheiro de todos nós também não é uma forma de vandalizar o patrimônio público? Porque a situação beira o bizarro. Tipo, o cidadão se escandaliza com o vidro quebrado, mas encara como normal quando o cofre de um governo é saqueado. Tipo assim, me ajuda a entender, vai. Deixando bem claro novamente que eu não sou a favor de sair quebrando coisas por aí, né? O que eu quero entender é como o mesmo sujeito que acha lindo quando os paraguaios invadem o Congresso e ateiam fogo, né? E dizem, tem que fazer o mesmo aqui no Brasil. Como é que essa mesma pessoa reage com horror quando acontece o que aconteceu nessa semana em três ministérios lá em Brasília? Como é que pode uma pessoa dizer que é a favor de que convoquem eleições diretas na Venezuela e se dizer contra o pedido de diretas no Brasil ao invés da votação indireta secreta no Congresso? Sério, me ajuda a entender aí a cabeça do brasileiro, porque a impressão que dá muitas vezes é que realmente, né, estamos no legítimo país do engana que a gente gosta.